um bem maior. O espiritismo vai crescer. Como não tem jeito, inspiram a gente para não brigar, Não, não tem jeito. Deixa eles brigarem. Vão separar. Pelo menos o espiritismo cresce. Porque seria muito bom, imagine se a gente fizesse o ES de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegasse o ES de 6, aquele grupo que está ali. Não, meu amigo, vocês não têm mais o que fazer aqui não. Vão fundar uma casa espírita. Não seria legal? Vocês já viram isso acontecer? Eu nunca vi. Nem um grupo de estudos, né, dentro de casa ou na universidade. A gente levar o espiritismo para fora da casa espírita. Então nós temos essa diferença, são naturais. Se for perguntar a todo mundo a opinião do que é que deve fazer na casa espírita, a casa espírita não anda. Esse negócio de democracia pura, só lá na época lá de Atenas, na Grécia Antiga mesmo, e olha lá. Tem que ter a direção, a diretoria que vai tomar as decisões. Coloca uma caixinha lá de sugestões, pronto, a pessoa coloca as sugestões das críticas. Que vão se equivocar? Vão, naturalmente, também. Mas se a gente for perguntar a cada um o que é que acha, como cada um é um mundo diferente, a gente não vai sair do lugar. Então é importante que a gente tenha essa consciência. No mundo espiritual, quem dirige são os espíritos superiores. Eles não andam perguntando para os espíritos atrasados o que é que eles pensam, não. Só olha, o caminho é esse, pronto. E a gente deixar as polêmicas de lado. Estudar o que importa. Estudar também a reforma íntima, o Evangelho de Jesus, para nos transformar em pessoas melhores. Sem ficar discutindo se Chico foi ou não foi a reencarnação de Kardec. É isso que os espíritos atrasados querem. Vão inflar o nosso orgulho para a gente achar que a gente sabe, para discutir polêmica. É importante saber se Maria era virgem ou não era virgem. Isso vai me fazer uma pessoa melhor? Se Jesus tinha um corpo fluídico ou não tinha um corpo fluídico, isso vai me fazer uma pessoa mais caridosa? Não vai, meus amigos. Vamos perder tempo com isso, com discussões estéreis. Tem tanto trabalho a ser feito. Então a gente tem essa consciência de ser mais humilde, de ver o exemplo do Chico sem parar, trabalhando horas e horas. E o amor, a tolerância, a fraternidade. A pessoa diz, ah, Nazaré, mas Chico tinha muito erro. Chico tinha uma imagem de Nossa Senhora no seu quarto. Espiritismo não tem imagens. E agora? Chico nunca se explicou, mas para os seus amigos ele dizia, quem me deu essa imagem foi a pessoa que fez com tanto carinho, mas com tanto amor, que eu não pude recusar. E às vezes eu estou nas minhas noites de tristeza e eu vejo sair daquela imagem uma luz que me balsamiza a alma. As pessoas não entenderam que a missão do Chico era fazer, era ser um elo de transição entre os católicos e o Espiritismo. Porque as pessoas não podiam vir da Igreja Católica tradicional e entrar na ciência, na filosofia, na racionalidade espírita de uma hora para outra. Elas tinham que ter um elo de transição. Então Chico foi esse elo. E ele foi exatamente o que todo santo católico tem que ser. Miserável, pobre ao extremo, sofrer como poucos, para se transformar num santo, entre aspas, católico. Enquanto seus críticos falavam do quadro de Nossa Senhora, Chico trabalhava, Chico amava, Chico servia e arrebatou tantos corações. Todo mundo sabe quem é Chico Xavier no Brasil. Todas as pessoas sabem. Mas o nome de um dos críticos dele, ninguém se lembra. Então, meus amigos, o nosso convite hoje é para que reflitamos sobre a importância da humildade, do trabalho, da solidariedade, da tolerância que nos falou Kardec, do exemplo de Chico para nos ajudar nas nossas relações, que são difíceis, porque mesmo em nosso lar, no nosso pai, na nossa mãe, com os nossos irmãos, nós temos aqui e acolá uma briguinha. Mas o amor está acima disso e deixamos passar aquela desavença. Então a gente trabalhar a humildade, discutir menos e produzir mais.